então. Permita-me sorrir sem ter motivo. A lágrima equilibra nosso polo positivo. É o que nos mantém vivo, louco, intenso e massivo. Sabendo que chorar é consequência, não me torna menos homem. Não fomos tão passivo, rap fecha agressivo. Fuga da consciência que se perde e nos consome. Levante objetivo, defendo o coletivo. Ser preto não é só preto, se preto é sujeito homem. Playboy paga de pan, os menor morre de fome. As patica quer transar antes de saber teu nome. Pede tapa na cara se tem palco e microfone. Percorri pelos fones, deixei sua alma nua. Defensor da favela, mais um preto santo rua. E fui além de mim, transpirei amor por nós. Suor valor e vi heróis morrer aos 15. Finge que tu não faz parte mais desse meio. Baixada grita, solução não é devaneio. Ouço válvula de escape, Marcão e Ione também. Vários moleque bom que não veio pra ser refém. Deixa as track tocar pra tu ver que acontece. Quando quem faz rap resolver falar mais sério. O mundo sem critério, gira louco sem eixo. Não quero cemitério, dando fim nosso desfecho. Antiéticos no ar, favela também tá. Pode vir, mano, pode acreditar. Enquanto a voz ecoa, ainda existe o argumento bélico em cada poesia. Alguns perpetuou que o caminho é triste, mas o amor reinou. Microfone, o povo preto resistia. Sem apoio na raça, abraça um pá de caixa. A faixa sobreviveu aonde o trem não passa. O sonho permanece vivo no olhar. Incoerência, moda, cap só pra destoar. Mente insana, fama, busca grana pelo globo. Revestido de cordeiro, sobrepõe pele de lobo. Atividade, sorriso amarelo. Aperto de mão frouxo, eles querem destruir nosso castelo. Comprar nosso espírito, retroceder o lírico. Rap na playboyzada, resultado é fatídico. Sou pelo verso que renasce a cada beco. Do chão de terra, pouca água, mato seco. Vi sabotagem declamando em Austin. Mesquita ora nós por nós, só assim. Cada guerreiro do ramal já peri. Motivação a mais é cantar pra sorrir. Deixa fluir, som identidade nossa. Passo de elefante tirando o fino da bossa. Nova proposta necessária, velho tema. Reagrupar dando fim nosso dilema.